convidado pra visitar um irmão que estava fracassado, precisando de oração. Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão. Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão. Falava ao seu coração: você pode ser um crente, mesmo tendo a televisão. O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação. O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação.